apaixonado, com vontade de te ver. Você é a flor, eu sou o orvalho, acariciando o seu perfume. Cada gota é saudade, amor, tristeza e ciúme. Nosso amor é comparado com o sol e com a lua. Quando eu chego, você sai, e a distância continua. Nosso amor desfez a terra e na água não flutua. Nosso amor tem a distância. O sol e da lua. Eu sou o sol. A chama ardente do calor. Feita de amor. Segura, coração apaixonado. Vamos lá. Nosso amor é comparado. Chego, você sai, e a distância continua. Nosso amor desfez a terra e na água não flutua. Nosso amor tem a distância do sol e da lua. Eu sou o sol. Feita de amor. Eu sou o sol. Eu sou a lua. Esse é o porquê que a distância continua.